O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça em Paracatu, está monitorando a situação da falta de água na cidade. Foi instaurado nesta segunda-feira, 28 de agosto, um procedimento administrativo para monitorar as ações emergenciais que estão sendo feitas para minimizar o problema. Além disso, uma ação civil pública, ajuizada em 2015 e que ainda aguarda julgamento pelo Poder Judiciário, pede a implantação efetiva de uma área de proteção ambiental, onde está o córrego Santa Isabel, responsável pelo abastecimento da cidade. Caso a ação seja julgada procedente, o governo do estado e a Copasa deverão adotar medidas para proteger e regularizar a área e fazer investimentos no local. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.